Fecheiro 112. Combinado, disse ele. Permaneceram em silêncio durante muitos minutos. O fogo na cabana estava baixo, mas a madeira para alimentá-lo estava do lado de fora. Os guardas controlavam tudo o que pudesse ser usado como arma. — O que aconteceu? — perguntou Roger, por fim. Acenou com a cabeça em direção à porta, lá fora. Fraser respirou fundo e exalou o ar num suspiro. Pela primeira vez, Roger apercebeu-se de que ele mantinha o cotovelo do braço direito apoiado sobre a palma da mão esquerda e o braço em si junto ao corpo. — Não faço a mínima ideia — disse ele. — Eles queimaram o padre? Ele está morto? Não poderia haver dúvidas a esse respeito, depois do que ele tinha visto. Mas ainda assim Roger quis perguntar. Ele era um padre? Ergueu as sobrancelhas ruivas com surpresa e voltou a baixá-las. Sim, morreu. E não só ele. Um arrepio involuntário tomou conta do corpo grande do escocês. Fraser não soubera o que eles pretendiam fazer quando os tambores começaram a soar e toda a gente se reuniu perto da grande fogueira. Toda a gente falava, mas o seu conhecimento da língua moicana era insuficiente para perceber o que estava a acontecer. E o seu sobrinho, que falava a língua, não estava por perto. Os brancos não tinham sido convidados, mas ninguém tentou afastá-los. E então ele e Claire ficaram na orla da multidão como espectadores curiosos. Quando o Sachem e o conselho saíram e o ancião começou a falar. Outro homem também tinha falado com muita raiva. Então eles trouxeram o homem, totalmente nu, e amarraram-no a uma estaca e começaram a agredi-lo. Fez uma pausa com os olhos ensombrados e olhou de relance para Roger. Digo-te, rapaz, que já vi executores franceses manterem um homem vivo que queria morrer. Não foi pior do que aquilo, mas não foi melhor. A Fraser bebeu de novo com avidez e baixou a vasilha. Tentei tirar Claire dali, pois não sabia se eles pretendiam atacar-nos em seguida. Mas a multidão cercava-os tão de perto que qualquer movimento era impossível. Não havia outra escolha, a não ser continuar a observar. Roger sentiu a boca seca e pegou na vasilha. Não queria perguntar, mas sentiu uma necessidade perversa de saber. Por Alexandre ou por si mesmo? Ele gritou? Fraser lançou-lhe outro olhar de surpresa. E então, algo semelhante à compreensão, tomou-lhe as feições do rosto. Não, disse ele lentamente. Morreu muito bem, pelos costumes deles. Conhecias o homem? Roger anuiu sem nada dizer. Era difícil acreditar que Alexandre tinha morrido até mesmo ao ouvir aquilo. E para onde tinha ele ido? Com certeza, não podia ter estado certo. Não serei perdoado. Com certeza não. Nenhum Deus justo. Roger abanou a cabeça com força para afastar o pensamento. Era óbvio que Fraser não estava a pensar na história dele, por mais terrível que fosse. Estava constantemente a olhar para a porta, com uma expressão de ansiedade. Estaria à espera de resgate? Quantos homens trouxe consigo? Os olhos azuis brilharam, surpresos. O meu sobrinho, Ian? Só? Roger tentou disfarçar a incredulidade da voz, mas não foi capaz. Estavas à espera do 78º Regimento Escocês? Perguntou Fraser com sarcasmo. Pôs-se de pé, desequilibrando-se ligeiramente, com o braço junto ao corpo. Eu trouxe whisky. Whisky? Isso teve alguma coisa a ver com a luta? Ao lembrar-se do fedor do homem que tinha caído sobre ele, Roger acenou com a cabeça na direção da parede da barraca. Talvez. Fraser foi até à parede com o painel partido e encostou o olho à abertura, a olhar para a clareira durante algum tempo, mas logo se voltou para a fogueira que se apagava. As coisas estavam silenciosas lá fora. O grande escocês parecia mais do que indisposto. O seu rosto estava pálido e suado, com marcas escorridas de sangue seco. Roger silenciosamente serviu mais água, que foi aceito com o mesmo silêncio. Ele sabia muito bem qual era o problema de Fraser e não eram os efeitos do ferimento. Quando a viu pela última vez, quando a luta começou, sem conseguir permanecer sentado, Fraser pousou a vasilha e levantou-se de novo, caminhando dentro da barraca como um urso inquieto. Parou e olhou para Roger. Sabes um pouco do que aconteceu ali? Consigo imaginar. Contou a Fraser a história do padre, sentindo-se um pouco aliviado da preocupação enquanto fazia o relato. Eles não a magoariam, disse ele a tentar acalmar-se a si mesmo e também a Fraser. Ela não teve nada a ver com isso. Fraser resmungou com sarcasmo. Sim, teve. De repente bateu com o punho no chão num baque abafado de fúria. Maldita mulher! Ela deve estar bem, repetiu Roger com teimosia. Não aguentava pensar o contrário. Mas sabia o que Fraser também sabia muito bem. Se Claire Fraser estivesse viva, ilesa e livre, nada a teria impedido de procurar o marido. Quanto ao sobrinho desconhecido, ouvi o seu sobrinho durante a luta. Ouvi quando ele o chamou. Parecia estar bem. Ao dizer isto, sentiu que esse consolo era insuficiente. Fraser anuiu mesmo assim, com a cabeça apoiada sobre os joelhos. Ian é um bom rapaz, murmurou ele. E tem amigos entre os moicanos. Deus queira que eles o protejam. A curiosidade de Roger estava a regressar à medida que o susto da noite começava a diminuir. A sua esposa, disse ele, o que é que ela fez? Como poderia estar envolvida nisto? Fraser suspirou. Passou a mão boa sobre o rosto e o cabelo, esfregando até as madeixas ruivas se emaranharem e despentearem. Eu não deveria ter dito isso, disse ele. A culpa não foi dela, nem um pouco. É só que eles não a vão matar, mas, meu Deus, se a magoarem... Não vão magoá-la, disse Roger com firmeza. O que é que aconteceu? Fraser encolheu os ombros e fechou os olhos. Atirou a cabeça para trás. Descreveu a cena como se ainda a pudesse ver, gravada no interior das suas pálpebras. Talvez pudesse. Não dei conta da rapariga no meio daquela multidão. Nem poderia descrever a aparência dela. Só no fim é que a vi. Claire estivera ao lado dele, pálida e rígida, no meio das pessoas que gritavam e empurravam. Quando os índios já tinham quase terminado o que estavam a fazer com o padre, desamarraram-no do poste e prenderam-lhe as mãos numa tábua comprida bem acima da cabeça, na qual o suspenderiam nas chamas. Fraser olhou de soslaio para ele, passando as costas da mão pelos lábios. Já vi arrancarem o coração de um homem do peito, ainda a bater. Mas não tinha visto ninguém comer um coração antes. Ele falou quase com timidez, como se pedisse desculpas pela sua suscetibilidade. Chocado, tinha olhado para Claire. Foi então que viu a rapariga índia ao lado de Claire, com uma tábua que carregava um bebê nos braços. Com grande calma, a rapariga entregou a tábua a Claire e depois virou-se e enfiou-se pela multidão. Não olhou para a esquerda nem para a direita. Só foi direita ao fogo. O quê? A garganta de Roger fechou-se com o choque e a exclamação saiu-lhe num gemido estrangulado. As labaredas envolveram a rapariga em poucos instantes. Por ser mais alto do que as pessoas perto dele, Jamie tinha visto tudo com clareza. As roupas dela pegaram fogo e depois o cabelo. E quando ela o alcançou, já estava a arder como uma tocha. Ainda assim, ele tinha visto a silhueta escura dos braços dela, erguidos para abraçar o corpo vazio do padre. Em poucos momentos já não era possível distinguir homem ou mulher. Havia apenas um vulto negro no meio das labaredas. Foi então que tudo se descontrolou. Fraser descaiu um pouco os ombros largos e tocou na ferida, na têmpora. Só sei que uma mulher gritou e então outros berros se seguiram e de repente toda a gente estava a fugir ou a lutar. Ele próprio tentara fazer as duas coisas, a proteger Claire e o fardo, enquanto tentava afastar-se dos corpos em confronto. Mas havia demasiadas pessoas. Sem conseguir escapar, tinha empurrado Claire contra a parede de uma casa grande. Pegou numa ripa de madeira com a qual os defenderia e gritou para Ian, enquanto erguia a massa improvisada contra todas as pessoas suficientemente imprudentes para se aproximarem. Então, um pequeno filho da mãe saltou do fumo e acertou-me com a sua massa. Ele encolheu um ombro só. Virei-me para espancá-lo. E então havia três deles em cima de mim. Algo atingira na têmpora e ele não vira mais nada, até acordar dentro da barraca com Roger. Desde então não vi Claire, nem Ian. O fogo tinha-se apagado dentro da casa grande. O frio aumentava. Jamie abriu o broche e puxou o tartan em redor dos ombros da melhor maneira que conseguiu com uma das mãos e recostou-se na parede. O seu braço direito provavelmente estava partido. Tinha sido atingido com uma das massas de guerra mesmo por baixo do ombro e o ponto atingido começava de repente a doer loucamente. Mas a dor não era tão intensa como a preocupação que sentia com Claire e com o jovem Ian. Era muito tarde. Se Claire não se tinha magoado durante a luta, provavelmente estava bem segura, disse ele a si mesmo. A anciã não permitiria que nada de mal lhe acontecesse. Mas quanto a Ian, ele sentiu um orgulho momentâneo pelo rapaz, apesar do medo. Ian era um ótimo guerreiro. E o crédito tinha de ser dado ao tio que o ensinara. Mas se ele tivesse sido derrubado, tinha havido tantos selvagens e com a luta tão acalorada. Mexeu-se, inquieto, a tentar não pensar em ter de encarar a irmã com más notícias a respeito do seu filho mais novo. Credo, ele preferiria que lhe arrancassem o coração e o comessem diante dos seus olhos. Seria a mesma coisa. Procurando distração, qualquer uma, para esquecer os medos. Mexeu-se, observando o interior escuro da casa. Não havia quase nada ali. Um jarro de água, uma cama partida, uma ou duas peles gastas que serviam de roupa de cama, amarrotadas no chão de terra. Mackenzie estava encolhido à frente do fogo, a proteger-se do frio que só piorava. Os braços envolviam os joelhos. A cabeça estava baixa. Ele estava meio virado e não se apercebeu de que Jamie o observava. Foi difícil admitir, mas o rapaz era bem parecido. Pernas compridas e costas largas. Dar-se-ia bem com uma espada. Era tão alto quanto os Mackenzies de Leor. E por que não? Pensou ele de súbito. O rapaz era descendente de Dougal. Mesmo que fossem algumas gerações à frente, achou a ideia perturbadora, estranhamente reconfortante. Tinha matado homens quando necessário, e na maior parte do tempo os fantasmas deles deixavam-no dormir à noite sem grandes sustos. A morte de Dougal, no entanto, tinha sido revivida por ele mais de uma vez e acordava a suar, com o som daquelas últimas palavras ditas por Dougal baixinho a ecoarem-lhe nos ouvidos. Palavras ditas com sangue. Não houvera a mínima possibilidade de escolha. Era matar ou ser morto. E quase qualquer uma das duas coisas. Mas Dougal tinha sido o seu pai adotivo. E para ser sincero, uma parte dele tinha amado o homem. Sim. Tranquilizava um pouco saber que uma pequena parte de Dougal tinha restado. A outra parte, dessa herança dos Mackenzie, era um pouco mais problemática. Ele tinha visto os olhos do homem assim que acordou, verdes, e atento, e por um segundo senti o estômago andar às voltas ao pensar em Gaylis Duncan. Queria ele ver a filha relacionada com o filho de uma bruxa? Olhou discretamente para o rapaz. Talvez fosse bom que o filho de Brianna não tivesse o sangue dele. Brianna? Disse Mackenzie a erguer a cabeça de repente. Onde é que ela está? Jamie mexeu-se e a dor forte como uma facada espalhou-se pelo braço e deixou-o a transpirar. Onde? Perguntou ele. Em River Run, com a tia dela. Está em segurança. O seu coração batia-lhe nos ouvidos. Credo! Será que o rapaz conseguia ler os seus pensamentos? O tinha à visão? Os olhos verdes estavam firmes, intensos, sob a luz fraca. Por que é que trouxe Claire e não Brianna? Por que é que ela não veio convosco? Jamie retribuiu o olhar frio do rapaz. Já veria se ele sabia ler mentes ou não. Se não soubesse, a última coisa que ele pretendia contar a Mackenzie era a verdade. Haveria tempo suficiente para isso quando, se eles conseguissem sair dali com segurança. Eu deveria ter deixado Claire também, se acreditasse que podia. Mas ela é muito teimosa. A não ser que a amarrasse pelas mãos e pelos pés, não seria capaz de impedi-la de vir. Algo brilhou nos olhos de Mackenzie. Dúvida ou mágoa? Eu não pensaria que Brianna fosse o tipo de rapariga que dá muita atenção ao que seu pai diz, disse ele. A sua voz deixava transparecer algo. Sim, mágoa e um pouco de ciúme. Jamie relaxou ligeiramente. Ele não lia mentes. Não? Bem, então talvez não a conheças tão bem assim, disse ele. Com simpatia, mas com um tom sarcástico, que faria qualquer um atirar-se a ele. Mackenzie não era esse tipo de homem. Endireitou-se e suspirou. Conheço-a bem, disse ele com a voz séria. Ela é a minha esposa. Jamie também se endireitou e rangeu os dentes num sibilo de dor. Não é, não. As sobrancelhas escuras de Mackenzie franziram-se nesse momento. Fizemos hand fasting, eu e ela. Ela não vos disse? Não tinha dito. Mas ele também não lhe tinha dado muitas oportunidades de lhe contar. Demasiado furioso com a ideia de que ela ia para a cama com um homem, magoado por pensar que ela tinha feito o próprio pai de parvo, orgulhoso como Lúcifer, e a sofrer as dores do demónio por isso, a desejar que ela fosse perfeita e a descobrir que ela era tão humana como ele. Quando? Perguntou Jamie. No início de setembro, em Wilmington, quando eu, um pouco antes de eu a deixar. A confissão foi dada voluntariamente e pelo véu escuro da sua culpa, ele viu um reflexo dela no rosto de Mackenzie. Ele também merecia essa culpa, pensou. Se o cobarde não a tivesse deixado, ela não me contou. Ele viu a dor e a dúvida nos olhos de Mackenzie com muita clareza. O rapaz temia que Brianna não o quisesse, pois se quisesse teria vindo. Ele sabia muito bem que nenhum poder da terra ou debaixo dela impediria Claire de estar ao seu lado, se ela acreditasse que ele corria perigo. E sentiu uma onda de medo ao pensar nisso, pois onde estava ela? Acredito que ela tenha pensado que o senhor não veria o hand fasting como uma forma legal de casamento, disse Mackenzie em voz baixa. Ou talvez ela própria não visse isso como algo legal, sugeriu Jamie com crueldade. Poderia aliviar a mente do rapaz ao contar uma parte da verdade, que Brianna não tinha ido porque estava grávida, mas não se sentia muito benevolente. Estava a anoitecer depressa, mas ainda assim ele viu o rosto de Mackenzie corar e as suas mãos apertarem a pele de veado. Mas eu considero legal, disse. Jamie fechou os olhos e não disse mais nada. As últimas brasas da fogueira apagaram-se lentamente, deixando-os na escuridão.